ti, Señor, múdame, renova-me pela graça que somente encontrei em ti. Agora sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder desse amor. Cobre-me com teu amor, me envolve, oh Senhor, toma-me, perto quero estar, e por esperar novas forças eu terei, e me levantarei, como águia voarei, pelo poder. Eu quero te ver face a face, oh Senhor, e conhecer assim mais de ti. Prepara-me, Senhor, pra